cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, numa semana em que nos traz a primavera, agora sim, e com bastante sol, felizmente, e que nos traz também um disco novo. Dos já nossos conhecidos Clã, nossos e conhecidos de toda o panorama de música portuguesa, sendo certo que os Clã de um dos nossos conhecidos já estão connosco, que era em estúdio, a propósito de um concerto na altura aqui no Parque de Mandanelho, que é a propósito na altura do lançamento do álbum Cintura. Pois bem, fomos estando atentos a tudo aquilo que foram editando e numa altura em que, curiosamente, vem editar com uma edição de autor um novo disco, e este vem designar-se de corrente, como já aqui quem está atento nos foi acompanhando, permite-nos, de facto, com este sétimo álbum de estúdio, estar uma vez mais com o Manuel Azevedo, ainda que seja a acesso de telefone, pois estamos a ligar para a Vila do Conde, mas é sempre um prazer recebê-la aqui na Rádio Bonova. Antes mais, bem-vinda aqui então à Rádio Bonova. Olá, e muito obrigada pelo convite. Ora bem, é um convite que basta às vezes quisermos fazer, e aproveitando até para iniciar as hostilidades, dizer que nem sempre era fácil chegar junto dos Clã. E com isto, não quero dizer que a dificuldade fosse causada por si ou por alguém da sua banda, mas muito por via de quem vos representava, e reporto no caso à editora, sem falarmos em nomes, mas muitas vezes ficávamos sempre com um amargo na boca, de queremos divulgar e não o conseguimos fazer. Olha, nem sabe a satisfação com que o fazemos hoje, e nem para isso seja de facto que vocês passassem a ser os timoneiros da vossa, enfim, da vossa corrente. Assumir isto como um disco de autor é algo que são circunstâncias do tempo, ou efetivamente é uma decisão ponderada da vossa banda? É uma decisão ponderada da nossa banda, embora seja obviamente assumir um risco grande, não é? Entrarmos numa aventura complicada, que é de estarmos a ser editores, que é coisa que nós nunca aprendemos a ser. Mas acaba por ser também consequência dos tempos e da quebra de mercado discográfico, e de facto cada vez mais é difícil para as editoras terem meios de poder investir em novos trabalhos, e então em trabalhos como o nosso, que é uma banda que já tem vários anos, que tem um nível de exigência e que quer investir na gravação de um álbum bastante, né, acaba por ser complicado, quando uma editora não tem muitas perspectivas de venda, poder cumprir essas expectativas que a banda tem. E o que aconteceu, muito francamente, foi percebermos que iríamos ter que investir neste disco, se calhar mais até do que a editora, e portanto não fazia sentido estarmos a investir numa coisa que não seria depois completamente nossa. Então chegamos a acordo e terminámos a nossa relação editorial. Ainda tínhamos um disco para cumprir no contrato, mas achámos melhor separarmos-nos aqui em termos editoriais e serem os Clãs seus próprios editores, embora continuamos a colaborar com a nossa editora de sempre, que continua a fazer a distribuição nacional do trabalho. Mas em relação ao que estava a falar, das dificuldades às vezes de se chegar aos artistas e das editoras desconsiderarem um pouco as rádios locais e a divulgação local do trabalho, nem sempre foi assim. Eu acho que também o facto de com o passar dos anos, as editoras terem ficado mais magras em termos de pessoal, né, foi um bocadinho de gente, acabou por tornar complicada às vezes essa gestão, porque lembro-me que daquilo que a gente mais fez quando começamos a trabalhar com a EMI, logo no primeiro disco, era justamente entrevistas para rádios locais. Às vezes até acontecia de fazermos viagens pelo país só para visitar as rádios locais. Recordo-me desses bons tempos também, onde fomos também contemplados com isso. Pois bem, eu há pouco não queria dizer o nome, já o disse, mas e com isto não é desconsiderar as pessoas, até porque conhecemos grande parte delas, e grande parte de pessoas que saíram de lá também, hoje são freelancers na área da divulgação. Exatamente, são eles apoio. Que agora fazem essa ponte com as rádios locais. Precisamente, portanto, e estão hoje bem assessorados, e refiro-me à Aurora Capaine, portanto, que à primeira oportunidade teve, de facto, este contacto connosco, para falarmos deste magnífico, e magnífico já é um termo meu, mas não só meu, porque já o li noutros sítios, algo correndo. I'm a Pois bem, é o corrente que na prática acaba por ser um contracorrente, logo à partida. Ainda que aos primeiros acordes do álbum e da sua voz se perceba logo que estamos a falar de um disco dos Clan. Uhum. E sendo que é um disco que vem depois de um disco voador. Ora bem, o disco voador é, enfim, é uma pedrada no charco, algo diferente daquilo que vocês vinham fazendo aqui. Era o vosso sexto disco na altura e lia muito na altura na imprensa que era um álbum arriscado. Passado este tempo e tendo em conta que hoje estão a arriscar uma vez mais, é assim que vem este, o disco voador e agora também este corrente. No caso do disco voador, o risco foi maior porque era assumirmos uma ideia de fazer um espetáculo para miúdos, para os supernovos, como a gente chamava, claro. E corporizar isso num álbum também pensado neles, não é? Pensado para eles, mas fazê-lo de uma forma que era contracorrente daquilo que era típico da música infantil, de uma coisa sempre ligada a personagens de animação, a uma coisa meio pedagógica, de aprender as cores e tal, uma coisa bastante infantil no pior sentido que infantil possa ter, não é? E a nossa ideia foi fazer música como nós faríamos para qualquer idade, mas pensando nas histórias dos mais novos, nas emoções dos mais novos, obrigando-nos um pouco a fazer esse regresso ao passado e a pensar nas emoções que tínhamos quando tínhamos 8 anos, 10 anos, 12 anos, e fazê-lo de uma forma arrojada, atrevida, investindo em tudo aquilo que nós tínhamos à nossa mão para fazer um trabalho de qualidade. Não íamos deixar de fazer um espetáculo exigente só porque era para miúdos. E de facto foi um risco bem assumido porque percebemos que, como já imaginávamos, que os miúdos são de facto uma plateia muito exigente, uhum, muito curiosa, muito inteligente e apanharam tudo o que a gente queria dar-lhes e foram sempre encontros incríveis e inspiradores, quer nos espetáculos que fizemos pelo país fora, quer quando encontrávamos miúdos na rua que vinham ter connosco a falar das faixas que gostavam mais do álbum e das coisas todas que descobriram acerca da música através do disco voador. E nesse aspecto sentimos-nos muito contentes por ter arriscado isso e foi de facto um capítulo muito, muito importante na nossa história. Foi assim, foi um ano e meio muito feliz que nós tivemos com a digressão do disco voador. Este disco aqui, não é que a gente tenha partido de início a pensar aí vamos assumir um risco, não foi tanto assim. Acho que a gente começou a trabalhar neste disco, no corrente, de uma forma mais descontraída, até pensando, ah, pá, vamos fazer música que nos apetecer, mas mais uma vez, isso tem sido um pouco a nossa história durante estes anos, para nós não faz muito sentido voltar atrás e fazer coisas que já fizemos. Fazer um disco é sempre uma oportunidade de podermos arriscar um bocadinho, descobrir novas coisas, experimentar algo que nunca experimentámos, começar a fazer canções de uma forma como nunca fizemos. E mais uma vez foi isso que também tentámos neste trabalho. Portanto, se ele surge agora, como muita gente diz, com uma coisa contracorrente, não foi de propósito. Acabou por acontecer assim. Puxa. Por estar É um disco que vem a ter os suspeitos do costume, os vossos parceiros, e reportam ao Carlos T, não é? O Sérgio Godinho, aos próprios Homens do Pato de Fogo, portanto, o Arnaldo Antunes e Jorge Ulloa, portanto, a Regina Guimarães, e julgo que não estou a esquecer ninguém, mas eu queria com isto dizer que, introduzir aqui nomes como, no caso, o Homem dos Ratos Violeta, o Nuno Prata, que tem também um magnífico álbum solo, e o próprio Samuel Lúria, o homem aqui de bem perto, de Tondela, e que vem a ter letras para a música do Helder. Diga-me, como é que é chegar a estes novos, e quando digo novos, pessoas que estão agora na música em Portugal e já são, já têm créditos firmados, para quem está mais atento. Claro. Como é que é chegar ao pé deles? Eu gostaria de ter um tema teu no meu disco. Na verdade, o motivo dessa abordagem tem que ver com o facto de já conhecermos o trabalho, quer do Nuno Prata, quer do Samuel, e de sermos admiradores desse trabalho e da maneira como eles trabalham a língua portuguesa, da forma muito especial que têm de compor, da sua personalidade artística. E, por outro lado, mas é certo que há gente que nós admiramos e que não nos passaria pela cabeça, se calhar, de convidar para colaborar connosco, mas o que faz com que esse convite surja é a ideia ou a esperança, de alguma forma, de que haja um território comum entre aquilo que são os clãs, aquilo que nós fazemos e aquilo que estes dois artistas também fazem e procuram. E depois a abordagem é muito simples e franca, e quer um quer outro são também pessoas muito, muito francas e generosas e simples. Por isso não foi nada complicado. Como diriam os brasileiros, são boa onda. É, exatamente. Portanto, olha, temos aqui uma música, achamos que se calhar eras a pessoa indicada para escrever para ela, ouve-a, se gostares, experimenta, se não gostares, amigos comodantes, não há problema nenhum. E felizmente ambos gostaram do convite e das propostas que lhes foram mandadas, e com isso ganhámos três canções muito, muito importantes neste álbum. Só uma mente como a de Samuel Lúria viria ter uma letra aqui como este Zeitgeist, é que desde logo suscita nas pessoas o que é que significa o termo, não é? Uhum. No momento em que, enfim, que as pessoas chegam para vós, a minha letra, a minha proposta é esta, e pronto, enfim, há que ajustá-la à música, no caso do Helder, que tem essa despesa, no momento em que estão a criá-la e quando vão para o estúdio já levam mais ou menos a ideia do que pretendem, ou depois já é no estúdio que ela é muito depurada? Não, na verdade, o facto de nós trabalharmos agora em casa, em casa, quer dizer, na nossa sala de ensaios, é onde a gente grava, isso tem várias vantagens. Tem uma desvantagem enorme, que é o facto de, como estamos a trabalhar em casa e não há ninguém a apresentar-nos a conta de estúdio, o trabalho nunca mais acaba. Claro, sempre há sempre coisa, fazer alguma coisa a mais. Exato, mesmo. Essa é a grande desvantagem, mas acho que também é única, na verdade. Sim, só vos obriga a ser mais metódicos. Exatamente, não é? Exatamente. Agora, a grande vantagem é nós, logo à partida, desde o momento em que o Helder começa a compor, aos primeiros ensaios que nós vamos fazendo, é possível registar isso e podermos ficar já com uma gravação dessas primeiras ideias, que é algo que nós procurávamos sempre nos primeiros anos de carreira, né, que trabalhávamos imenso, a pré-produção, fazíamos maquetes muito cuidadas, e quando chegava a altura de no estúdio cristalizar tudo definitivamente, já não havia a mesma espontaneidade, já não saíam as coisas com a força das primeiras ideias. Portanto, é sempre aquilo que a gente busca e procura. E agora, com esta possibilidade de, desde o início do processo criativo, de ir registando todos os passos, há essa abertura a se poder guardar as primeiras ideias que vão surgindo. Mas no caso deste disco, embora em toda a nossa história as canções tinham surgido de formas muito diferentes, às vezes surge a letra primeiro e o Helder compõe por cima, outras vezes o Helder propõe a música, vem a letra, depois muda-se a música por causa da letra, há muitas coisas que vão acontecendo. Mas neste disco, quase todas as canções, à exceção de uma, foram letras escritas sobre ideias musicais que o Helder já apresentou. E essas meias canções que o Helder apresentava já iam bastante completas, com arranjos definidos, com a linha melódica toda já definida também. inclusivamente até com uma letra provisória, que normalmente são letras que roubamos de Tom Waits, de Elvis Costello, de David Byrne, assim, porque eu não consigo trautear, e mesmo às vezes fazer as melodias só em lalalás e tralalás fica uma coisa muito árida e pouco inspiradora para quem tem depois que escrever. Então recorremos a esses pequenos roubos de palavras alheias para fazermos essas meias canções. Portanto, o que aconteceu neste disco foi muito isso. Aos letristas chegou já uma meia canção com muita coisa já definida, com um universo já um pouco encontrado, e depois eles escreveram sobre essa ideia. O que aconteceu, num ou noutro caso, foi haver inevitavelmente algumas adequações de tempo, de sons do próprio arranjo, que, porque o texto chamava por isso, obrigou-nos um pouco a rever isso, mas isso é um trabalho que fazemos sempre. Portanto, há sempre uma procura enorme da adequação entre o encontro da música com aquilo, com a música que as palavras trazem também, não é? E com o ritmo que as próprias palavras já trazem. No caso do Samuel Uria, muito concretamente, ele é rigorosíssimo a escrever. Escreveu, as duas letras que ele escreveu cumpriam completamente a métrica da melodia que lhe propusemos, por isso não foi nada complicado encaixar a letra que ele mandou, porque ele fez isso assim quase ao milímetro. E são duas letras muito diferentes uma da outra, não é? O Zeitgeist é uma canção bastante irónica e divertida, enquanto que a canção da Água Doce é fortemente poética, assim, é quase um haiku, um daqueles poemas japoneses. É maravilhosa. É dos temas que mais gosto do álbum, mas enfim, isso é quase um pecado dizê-lo aqui, porque eu gosto do álbum como um todo. E já que falo dos temas que mais gosto do álbum, claro que os singles foram-nos dando a conhecer aquilo que viria a ser este corrente, e reporte-me ao Rompo Cerco, e mais recentemente a Paz Não Te Cai Bem, mas eu gosto muito do Avesso Sim. É o tema que mais gosto, portanto, e já seguramente ouvi várias vezes os 14 temas do álbum, e o Avesso Sim é aquele que, se eu puder, recomeço por ali. Portanto, é o tema que mais. Agora, claro que não há aqui nenhuma métrica nem nada que eu lhe possa aferir porque é que gosto mais deste. Gosto. Eu entendo. Eu gosto também bastante dessa canção. Eu sou grande fã do Nuno Prata. Acho que ele tem uma maneira de escrever e de falar da intimidade e do que nos apoquenta e nos assusta e dos desencontros, às vezes, né, que existem nos casais e na vida. E falo de uma maneira mesmo muito, muito especial, muito simples por um lado, mas absolutamente profunda, toca mesmo lá na corda das coisas, não é? E eu acho que nesta canção ele faz isso magistralmente. E é das canções que eu gosto mais de cantar ao vivo, porque é assim é quase uma ocasião de no palco me fechar, ficar assim quase no ninho. É o seu novo sopro do coração. Ah, poderá ser, vamos ver. Mas as pessoas têm gostado muito no espetáculo dessa canção, tem sido muitíssimo aplaudido. Como se por fim soubesse aquilo que do amor se fez, mas não sei bem. Sei, visto que vaguei em vão só no descrer, no demor. há pouco falava da questão de, até quando fornecem as letras e que lhe colocam sons e a voz e com temas do David Byrne, do Talking Heads e por aí diante, Tom Waits, veio-me à lembrança o Caríssimas Canções. Ah. Portanto, de que não podíamos já falar. Tivemos a oportunidade de falar com o Sérgio Godinho quando da saída desse álbum e falar dos concertos e imagina naturalmente o quão elogioso ele foi para consigo e para com o Helder. Portanto, e sempre merecido. O Caríssimas Canções também vos trouxe a vocês a descoberta de um outro repertório. Sim, completamente, porque é certo que havia canções lá que nós já conhecíamos, mas havia outras que não conhecíamos de todo, portanto foi... Mas mesmo aquelas que a gente, que nós conhecíamos já, uma coisa é a gente conhecê-las de as ouvir, na sua versão original, outra coisa é ter que as conhecer por dentro para as poder tocar e reconstruí-las, não é? E foi uma escola incrível, foi mesmo um privilégio poder trabalhar neste espetáculo, porque foi esse lidar assim profundo e íntimo com obras extraordinárias, com canções extraordinárias, com autores que são nossas referências e outros que não eram tão conhecidos que passaram a ser também, não é? E depois fazer tudo isso com o Sr. Sérgio Godinho, que é um homem de palco inacreditável, um contador de histórias magnífico, um grande parceiro, portanto foi uma altura maravilhosa para mim, para o Helder e para o Nuno Rafael, estar com o Nuno Rafael também, que é, além de ser um grande parceiro musical, é também nosso grande amigo. Portanto, foi uma altura preciosa no ano passado. Dizia aqui o Sérgio Godinho que o único inconveniente é vocês viverem em Vila do Conde. Portanto, que nem sempre se tornava fácil ir a Vila do Conde. É verdade, é verdade. Portanto, veja, quando se chega ao ponto de que é o único inconveniente que se encontra, é este, portanto, há aqui uma simbiose perfeita entre vós. O que transparece também, naturalmente, para o público. Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni, ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um. E isto como introdução da questão do público. Como sabe, os clãs gozam imerecidamente de uma fama de que são, entre aspas, animais de palco. Desculpa, eu julgo que isto vem do tempo dos Rolling Stones, mas não resisto a usar também o mesmo termo. E, efetivamente, vocês gozam dessa fama e bem, e no caso vertente aqui no hospital, houve a oportunidade de conferir isso num dia de uma chuva imensa, em que a Manuel, percebendo que as pessoas não arredavam pé, chegou-se à frente. Ou seja, quando podia estar à sobra do palco e permitia que não apanhasse chuva nenhuma, esteve a apanhá-la com ela toda. E isso são coisas que não esquecem das pessoas e provavelmente também não esquecerá a molha que apanhou aqui ao hospital. Não esqueço, que me soube muito bem. Eu tenho que confessar que eu já tinha experimentado cantar a chuva em Vilar de Mouros há muitos anos atrás. E é maravilhoso. Então, quando se tem tanta gente à frente molhada, sabe mesmo bem essa comunhão. É capaz de ser assim uma espécie de resto primitivo das nossas memórias assim mais pré-históricas até, que ainda me corre no sangue, talvez. Pois bem, então foi bem abençoado aqui em Oliveira Hospital, numa zona que, enfim, ficou a conhecer bem, aqui o Parque de Mandarelho, que nós particularmente gostamos de vender aqui na entrevista, porque efetivamente é um magnífico palco e um magnífico parque. Que pena é que seja tão poucas vezes utilizado, mas pronto. E ficou na memória, em facto, este concerto, e é a propósito, na altura, do álbum Cintura. Thank you. Ora bem, agora tendo aqui já no cartaz mais Lisboador, o corrente, queremos relembrar que é quando o Centura falávamos aqui do sucesso de alguns temas e que referia que, nomeadamente em relação a um deles, que nem era para ter ficado no álbum. Que, portanto, surpreendia o facto, o sucesso que as coisas tinham, porque de facto, não, à partida, parece que não é isso que é pensado. Portanto, o que se vê é que nem sempre as coisas são automáticas, ou melhor, neste caso da música, nem são mesmo nada automáticas. Uhum. Acha que este disco, ainda que seja tudo muito cedo, porque saiu agora mesmo, vai ter exemplos disso? Não sei, na verdade, nós. Isso pode parecer daquelas tretas de artista que diz, ai não, nós não pensamos no sucesso e não queremos saber se as pessoas gostam ou não das canções, mas é mesmo verdade. Para nós o grande sucesso é a gente chegar ao final de uma etapa criativa, como é construir um álbum, e olharmos para o que fizemos e ouvirmos o que fizemos e ficarmos contentes e satisfeitos com isso, ficarmos com a alma cheia com as canções que inventámos. E nesse aspecto o sucesso já fica garantido e estamos muito contentes com este álbum. Estamos ansiosos pela estrada que ele tem que fazer. Já fizemos 3 espetáculos até agora, mas ainda há muitos mais para fazer. Uhum. E isso para nós é uma parte fundamental deste processo. Não é só fazer as canções e esperar que as pessoas gostem delas e as ouçam na rádio. Para nós é muito importante senti-las no palco, ver qual é o impacto delas nas pessoas que vão ver os nossos concertos. E isso também está a correr muitíssimo bem. Nós estamos a fazer um alinhamento que tem já muitas canções, quer dizer, quase 2/3 do alinhamento são canções novas. Exato. Sabemos que é um alinhamento arriscado, porque exige da parte das pessoas estarem sujeitas a ouvir coisas que ainda não conhecem muito bem, mas tem corrido muito bem também. Portanto, as canções têm esse impacto físico no público e isso também nos está a agradar bastante, porque era algo que nós buscávamos também neste disco, era fazer um disco que fosse um bocadinho mais cru, mais físico, mais na pele. Por isso estamos bastante contentes. Agora, se temos aqui algum sucesso de rádio, alguma canção que se vai tornar um clássico ou não, isso praticamente não é uma coisa assim que nos preocupe muito. É curioso ver como é que as canções chegam às pessoas e quais são as que chegam mais rápido, quais são as que chegam mais tarde e apanham as pessoas desprevenidas. Mas isso é uma coisa mais divertida do que algo que nos preocupe, na verdade. Thank you. Pois, mas seguramente, quando se apercebem que, e estou-me aqui a recordar aqui alguns temas e algumas coletâneas, uma agora recente que vem a ter só versões em guitarra, onde participa também Samuel Lourinho, por exemplo, e que vêem temas vossos serem escolhidos para serem criados por outros, isso, enfim, devem encher a alma. Sim, sim, isso é maravilhoso, é esse reconhecimento dos nossos pares, perceber que há gente que nós também admiramos e que olha para o nosso trabalho e que quer sentir melhor o nosso trabalho e visitá-lo e cantá-lo e reinterpretá-lo, isso para nós é de facto muito bom, enche-nos de facto a alma, é a palavra certa. O nosso amor está no lugar exato, artesanato de calor apurado, bicicleta em roda livre e secreta, livre é a meta desta vida inexata. Concertos, sabe, porque já fizeram concertos, estrearam-se com este álbum já a 22 de março, e precisamente em Vila de Conde, não é? Mas vão estar, enfim, temos de referir estes, em Lisboa, no Tivoli, dia 13, não é? E na Casa da Música, no Porto, dia 14 de maio. Exatamente. Ainda há necessidade, bem, este aqui é por um tempo um bocado provocatório dizer assim, mas é a melhor maneira, ainda há necessidade de termos que ir à capital para que as coisas aconteçam? Sim, eu acho que sim. Então, nestes últimos anos, a vários níveis, e não é só ao nível da comunicação, mas muito por causa das crises económicas e do esmagar dos orçamentos, não é? O que tem acontecido mesmo com os meios de comunicação nacionais é que têm-se fechado delegações pelo resto do país. Então, as coisas, estamos um bocadinho a voltar atrás em várias coisas, não é? Em algumas coisas mais graves, né? Em direitos que tínhamos adquiridos, em qualidade de serviço de educação, de Serviço Nacional de Saúde, têm sido passos gigantescos atrás, infelizmente. Mas também no que diz respeito à própria organização dos meios de comunicação com dimensão nacional, isso tem acontecido um pouco, e por isso continua a ser importante vir a Lisboa para fazermos alguma comunicação mais oficial das coisas. Mas, por outro lado, acho que também, aos poucos, com o facto de a internet estar a criar meios de contacto dos artistas, com as pessoas, diferentes, alternativos e, se calhar, até mais, mais eficazes, no sentido de mais diretamente ligarem os artistas a quem realmente os procura. Acho que talvez nos próximos anos as coisas mudem um pouco e essa descentralização aconteça naturalmente. Vamos ver. Quem democratiza isto é a internet, e isto vem a propósito de percebemos que os clãs gostam de estar em todas, Facebook, todas as redes sociais, na vossa própria página que está acessível para quem quiser ir aqui ao site da Rádio Boa Nova, está lá o link, mas isto é a propósito de falar do teledisco, gosto mais do termo, a página não te cai bem. Sim. Ora bem, que é muito interessante, onde as pessoas conseguem acompanhar a letra da própria música, e se antes não fizeram, acompanhá-lo aí, mas depois de um trabalho daqueles, que notamente dará algum, as coisas não têm espaço na TV, que é para onde as coisas, em princípio, os vídeos seriam pensados. Hoje, felizmente, têm que ser, como eu costumo dizer, youtubados. Exatamente. Para que se apareçam. Enquanto, enfim, mentora de uma banda, não preocupa que esteja um bocadinho só na internet, embora o só hoje vale o que vale, não é? Claro, a minha maior preocupação nesse aspecto nem é tanto o facto de não se ver na televisão e se ver noutro meio. É mais uma vez o desinvestimento numa certa forma de arte, e os videoclipes, os telediscos, não é? Era uma maneira de expressão artística também de muitos realizadores. Há ideias absolutamente inovadoras em termos de arte, de trabalhar a imagem e de videoarte e tudo, que foram desenvolvidas à volta dos vídeos musicais. Sim. Mas para isso é preciso haver, mais uma vez, meios, né, para as pessoas poderem trabalhar e ter várias câmaras à volta e terem tempo depois para pós-produzirem o que filmaram. E isso cada vez há menos. Portanto, este lírico vídeo que a gente fez uma espécie de brincadeira irónica à volta disso, dessa dificuldade que agora existe das bandas poderem investir num videoclipe mais bem feito e trabalhado e com uma produção arrojada, porque de facto não só não há dinheiro para isso, como também não faz sentido estar a gastar dinheiro quando depois se vai ver no YouTube e nem sequer há um programa sobre videoclipes nas televisões nacionais. Portanto, acaba por ser mesmo absurdo gastar-se dinheiro num formato que não tem onde ser mostrado, senão nessas plataformas de YouTubes e outros assim. Portanto, a nossa ideia foi um bocado brincar com esse conceito, né? Para já, da importância, da preponderância dos lyric vídeos naquilo que é a divulgação da música, e portanto fazermos um lyric vídeo, mas com a banda toda lá, que não é assim, uma espécie de lírico vídeo profissional. E tão bem sincronizado. Exato. Leva-me a perguntar quantas vezes foi preciso repetir. Fizemos uns 30 e tal takes. Foi uma tarde inteira, desde as 3 da tarde até às 7 e meia da tarde, lá na biblioteca gentilmente cedida pelo Ateneu do Porto, a fazermos a coreografia. Mas claro que teve trabalho antes, tivemos ainda uma tarde inteira com o Vítor Hugo Pontes, que é o realizador do vídeo e quem fez também a coreografia do vídeo, e que é nosso cúmplice a desenhar os palcos e a ajudar-nos em várias coisas. Mas tivemos uma tarde inteira só a trabalhar com ele, a definir como é que iriam ser feitas as movimentações, que tipo de placas é que se iriam utilizar, que tamanho de placas. Depois, durante uma semana, teve o nosso road manager e construtor de acessórios de palco, o Emanuel, a produzir essas placas. Depois estivemos na véspera do vídeo, desde as 8 da noite até à meia-noite, num espaço gentilmente cedido por uma companhia de dança do Porto, a ensaiar, a coordenar tudo com o Vítor. E depois foi invadir a biblioteca, gentilmente cedida pelo Ateneu, para filmarmos isso e fazer 30 e tal takes até tudo correr bem num plano de sequência. E correu muito bem. Se o amor faz sofrer, se a paixão faz doer, o que o ódio fará? Não soube o que dizer, magoei sem querer, mas não queres perdoar. Discutiste, insististe e pior não me ouviste. Sim. estamos a terminar a nossa conversa. Eu queria, estávamos a falar muito do espaço para a música e estávamos a recordar os anos 80 do apogeu, do início e apogeu da MTV, uhum. E onde hoje em dia aquilo de canal de música tem muito pouco, muito pouco. E está a recordar quando falava dos telediscos elaborados, estava-me aqui a vir à cabeça, por exemplo, o Sledgehammer do Peter Gabriel. Exato. O quanto foi falado na altura, o tipo de vídeo que ele tinha sido feito e da montagem, uhum. E assim, como vemos, as coisas mudaram tanto em tão pouco tempo. É, e nesse pouco tempo, que é 2/3, os clãs estão lá. Por isso, imagina como andamos atordoados com estas mudanças. Exatamente. O quão pouco se pode fazer projeções de médio prazo quando as coisas mudam no curto prazo, não é? Mudam tão rápido e tão rapidamente. Olha, Manuela, a única coisa que se mantém no meio deste turbilhão todo é, de facto, a vontade de se fazer canções. E acho que isso, apesar de tudo, é o que continua a dar-nos a nós o leme para não nos desorientarmos nestas mudanças todas. Muito bem, para que sigam na corrente. Muito obrigado pela disponibilidade que teve, uma vez mais, para aqui com a Rádio Boa Nova. Obrigada, uma bela conversa. E seguramente iremos falar mais vezes, iremos estar atentos e volta e meia batemos-lhe ao ferrolho para que muito tenha bem. Paciência de falar connosco. Serão bem-vindos. Muito obrigado, Manuel. O céu com os olhos. terra pelos pés, juntos, e penteio a tua crina, juntos, a nossa sina é ser resina de estrela, é quase, quase, quase, quase, que anima o coração do espaço. Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch zwei südlichere Tage. Dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben und wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.